Ufca Inspira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Looking for trouble, We can ride my pony jumbo, make your little heart double, Lord, like a glass of wine. I remember the medicine man, he called running water in my hand, strode me around by my headband, said I wasn't a cat, 'cause I'm an Indian outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. I can kill a deer or a buffalo, just my arrow and my hickory bow, from 100 yards, don't you know, wow, I do it all the time. They all gather around my teepee, late at night trying to catch a peek of me, and nothing but my buffalo briefs. I got them standing in line, 'cause I'm an Indian outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die. Grandmother sings sweet tune, piano, accordion, guitars in tune, sounds of someone playing spoon. Oh, I go back, yeah, I go back. Oh, I go back, yeah, I go back. In time, in time, in time. Thank you. slipping out from the eyes of, traveling through endless stony scrub, and the Spinifex was there by the roadside, within sight of the old post office pub. So I camped by the Georgina River, at Camelwheel where winter skies are blue, in the outback of far northwestern Queensland, where stockmen used to drove their cattle through. And my thoughts took me back before the road trains, back to a part of Australia's history, when drovers used to work the dusty stock routes, moving cattle from the Northern Territory. While I'm sitting by the river reminiscing, neath the shade of a coolabah tree, I hear the mating call of the brawlers as they're feeding in the shallows close to me. And I see the cattle yards by the river, I'll bet many a ringer's story could be told, where the big mobs of cattle were inspected on their long southern journey to be sold. And it makes me so proud to be Australian, and I wonder how Banjo would feel if he were here today to paint a picture and pen a story of the ghost of Camelwheel. And it sure makes me proud to be Australian, and I wonder how Banjo would feel, yes, if he were here today to paint a picture and pen a story of the ghosts of Camelwheel. Antenna Web, a sua estação radiofônica na internet. Thank you. quiser. Ninguém está sozinho quando existe fé. O cantor das andorinhas vai vencer. Is there anything left I can say to make life like it was yesterday? Is there any way you can forgive? 'Cause without you my heart if a small, tiny spark lives within, watch it close, it may burn bright again. I beg you to come back today. Is there anything left I can say? I beg you to come back today. Is there anything left I can say? Antena Web. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadow. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadow. Put a song in this heart of mine, put a smile on my face every time, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Mírame, mírame, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita, que me está pidiendo besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Quírame, quiéreme, bésame morenita. Quírame, quiéreme, bésame morenita. Ay, ay, ay, ay. Mírame, mírame, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca,

zu zittern und ich krieg das große Bild an sich. Ich bin nicht zwar stumm, doch ich bin nicht dumm. Dieses Lied ist ein Liebeslied. Ich sag dir damit, hey, ich hab dich lieb. Dieses Lied ist ein Liebeslied. Ich sag dir damit, du, ich hab dich lieb. Genau wie mir geht und dein Herz für meines schlägt, dann fang nicht lang an zu zittern, krieg auch nicht das große Bild an, hol den Plattenspiel heraus, leg einfach die Platte auf. Dieses Lied ist dein Liebeslied und ich sag dir damit, hey, ich hab dich lieb. Dieses Lied ist dein Liebeslied und ich sag dir damit, du, ich hab dich lieb. Warum steh ich vor dir, bin ich stumm und sage, dass dir nicht diesen Lied. Dieses Lied ist ein liebes Lied und ich sag dir damit, hey, ich hab dich lieb. Dieses Lied ist ein liebes Lied und ich sag dir damit, du, ich hab dich lieb. Dieses Lied ist ein liebes Lied und ich sag dir damit, bei Cuxhaven, das grüne Gras im Allgäu, der Timmendorfer Strand, der rote Fels von Helgoland. Deutschland ist Goethes Haus in Weimar, das Porzellan aus Meißen und die Fischer von Schwerin und der Kudamm in Berlin. Deutschland ist Hermann Prey und Maffei, die Knie von Nina Hagen und Kneipen voller Qualm und Liebe auf der Alm. Schwarz wie die Cola im Revier, rot wie die Lippen der Mädchen hier, gold wie der Weizen und das Bier. Das sind die Farben von dir. Deutschland ist Günter Grass und Simmel, Lindenberg und Rühmann und der alte Vater Heuss und der Maler Josef Beuys. Deutschland ist Bundesligaspiele, der HSV und Bayern, Köln und Werder Bremen, FKK und Sinn die Schämen, yeah. Deutschland ist ein Schäfer in der Heide, Pferde auf der Weide und Mut nach vorn zu sehen und Krisen überstehen. Schwarz wie die Kohlen im Revier, rot wie die Lippen der Mädchen hier, gold wie der Weizen und das Bier. Das sind die Farben von dir. Deutschland ist nicht nur in Paragraphen. Wach sein und nicht schlafen. Deutschland ist ein Stück von dir. Deutschland sind wir alle hier. Deutschland ist in den Menschen, die wir lieben, in dem, wie wir sind und leben. Und was wird aus diesem Land? Das liegt ganz in unserer Hand, in unserer Hand. Das liegt ganz in unserer Hand, in unserer Hand. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. They were doing it too. Skinny dipping from head to toe. Skinny dipping. ready to begin. Slip off your gear, jump right in. Skinny dipping from head to toe. Skinny dipping, what a way to go. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Hoje é dia de surungo, Quaresma. Mas surungo, pra ser de respeito, a gaita tem que roncar desse jeito, meus parceiros. Eu sou do tempo que nos dias de surungo dava um banho no matungo na correnteza da sanga. Na mesma hora tomava um banho campeiro, passava água de cheiro pra noite encontrar a tchanga. E nas melenas glostórias com brilhantina só pra agradar a China, que há uma semana eu não vejo. Rasgava puxo, cravo daí de canela e adoçava o papo pra ela, pra moda e ganhar um beijo. E como diz o tio Irani, mascava um naco de fumo e umas cabeças de alho só pra dançar cheiroso num baile de colatada, parceiro. Já de tardinha dava terrelhas no pingo pra no bolicho do gringo buscar um frasco de canha. E de noitinha fechando mais um palheiro, ouvia longe entreveio na bailanta da campanha. Já escutava a gaita choramingando como quem me convidando pra este surumbo de rancho. Minha alegria e o maior prazer do mundo era entrar pelo fundo só pra dançar de carancho. Ô zóia, Chiro velho, o negócio é entrar pela frente, pois como diz o tio Carlinhos, sempre tem algum mal que pode vir pra pior. À meia-noite serviam pros convidados bolo frito e assado, pão com banho e marmelada. Nunca faltava um bom café de chaleira, quem passava na fogueira trazia as batatas assada. Logo depois o surumbo continuava e o peão decorava um versinho de porfia. Dali a pouco gritava pare gaiteiro e um versinho canteiro pra prenda ele dizia: eu quero viver a vida te amando e querendo bem. Tiro no sentido e não te troco por ninguém. Se não me casar contigo, não caso com mais ninguém. E se tu não me quiser, eu corto as crinas da minha ego. Mas hoje em dia os bailes estão modernos, o peão já vai de terno e usa perfume importado. Em vez de fuxo anda mascando chicletes, guaiaca virou pochete e o palheiro o passeado. Não me acostumo, esta moda não me agrada, pois só é de madrugada que os bailes estão começando. E alguns magrinhos já usam saias de renda, pra não confundir com as prendas tem que andar apalpando. Como diz o nosso parceiro Vianney, tem muitos caldérios que usam guaiaca só pra carregar batom. É, e as prendas nem sempre encontram o que procuram. Eu sou do tempo do surungo, de respeito me esforço, mas não aceito, por isto não me misturo. Mas em galdério achando isto um barato, se fazendo de retrato pra se revelar no escuro. Só os versinhos de porfia não mudaram, somente modernizaram este linguajar campeiro. Pois tem boizinho gritando, pare a vaneira, botando a mão nas cadeiras, se declara pro parceiro: eu quero viver a vida te amando e querendo bem. Não te tiro do sentido, não te troco por ninguém. Se não me casar contigo, não caso com mais ninguém. E se tu não me quiser, eu guardo como a carroça de Deus. Eu sou Eu sou do tempo do surungo de respeito. Olha, tem males que vêm pra pior. Eu sou do tempo do surungo de respeito. E parceiro, me deu um arrepal no pio. Eu sou do tempo do surungo de respeito. E não me empurra que é pior, louco, velho. Eu sou do tempo do surungo de respeito. E aí, Rodolfo? Fala, Latinão! E aí, Maria Cecília, o que tá pegando? Ah, meninos, ele tá sofrendo! Ele tá sofrendo! Então chora! Amigo, eu preciso de você aqui pra conversar. Incompatível, mas não consigo. Falta coragem pra eu terminar. Sai dessa! Não liga, olha amiga, tu és gata demais. Inteligente, atraente, sensível. Se ele quiser, então que corra atrás. Me diz o que é que eu falo, o que é que eu faço agora. Se fico ou vou embora, amigo, me ajuda. Amiga, sai dessa, porque a fila anda. Ele não é malandro, então deixa se virar. Incompatível, mas não consigo. Falta coragem pra eu terminar. Sai dessa, não liga. Olha, amiga, tu és gata demais. Inteligente, atraente, sensível. Se ele quiser, então que corra atrás. Me diz o que é que eu falo, o que é que eu faço agora. Se fico ou vou embora, amigo, me ajuda. Amiga, junto a él seas mal. deba cruzar. Tu propio corazón va a traicionarte. Tu propio corazón te va a engañar. Pronunciarás mi nombre sin fijarte, pero tu nuevo amor lo va a notar. A mí te voy a ver. Tu propio corazón va a traicionarte. Tu propio corazón te va a engañar. Pronunciarás mi nombre sin fijarte, pero tu nuevo amor lo va a notar. Tu propio corazón va a traicionarte. Tu propio corazón te va a perder. Cuando él descubra al fin que lo engañaste, muy pronto junto a mí voy a ver, muy pronto junto a mí te voy a ver. Repetirlo, soy Iván Guzmán, el que estuvo en el presidio. Tuve cicatrices, cicatrices muy marcadas. Esto del pasado ahora es prueba superada. Antes era un niño, ahora yo soy todo un hombre. Si estoy en la mafia no es por manda ni por orden. Me gusta lo bueno y nunca soy despreciativo. Música y mujeres y los carros deportivos. A veces yo tomo, no lo niego y no es delito, pero me acostumbro por andar perdiendo el piso. Tengo un hermano que es amigo inseparable, él es Alfredito, hermano de padre y madre. Le mando un abrazo al trébol de buena suerte, es mi compadrito, compadrito hasta la muerte. Y ahí le va compa Iván, y aquí vamos de nuevo pariente, con Enigma Norteño. Yo traigo mi escolta, portan R15 y cuerno. Traigo mi pistola y no la traigo de adorno. Si ando en la blindada, que sea blindaje del 7. No quiero sorpresas, quiero a todos bien pendientes. Los radios anuncian lo que vaya sucediendo, por si en el camino andan contra su gobierno. Cuando hago las cosas procuro hacerlas bien, lo mejor posible pa' que todo marche al 100. Hay que ser humildes, se los dejo de tarea. Todos somos iguales aunque ustedes no lo crean. Yo soy el muchacho que un tiempo anduvo ausente, pero ahora aquí estamos y estamos aún más fuertes. Lo necesario para cualquier imprevisto, para un viaje largo el avión siempre está listo. Cuando estoy sonriendo es porque tengo mis motivos. En Culiacán, mi tierra, yo tengo muchos amigos. Soy Iván Guzmán, no se vayan a enredar. Iván Archibaldo, hijo del Chapo Guzmán. radiofonica na internet. Wir alles so verfahren. Man tritt nur auf der Stelle, keine Lösung auf die Schnelle. Warum hab ich dich nie erkannt? Schaute auf so viele Dinge gebannt. Doch heute trifft mich die Erkenntnis wie ein Hammerschlag. Wie es kam, wie eine Flagge im Wind, konnte keinen Grund erblicken, gut verborgen hinter dem Rücken. Es gibt Leute, die alles besser wissen, was selber auf gutem Rat vermissen. Wenn man nur einmal wagt, um die Ecke zu schauen, wie es kann. Zweifel